A famosinha do Instagram que te ignora é minha fã. Dentro da viela, fica com nós até de manhã. Liga todas as irmãs, nós só com a maconha nelas. Safada pra caralho, pra quem desacreditou. Foi só soltar o tambor que elas não aguentam. Ela joga a buceta pra bandido. Ela joga a buceta pra bandido. Ela joga no SWAT que é bandido. Instagram que te ignora é minha fã. Dentro da viela, fica com nós até de manhã. Liga todas as irmãs, nós só com a maconha nelas. Safada pra caralho, pra quem desacreditou. Foi só soltar o tambor que elas não aguentam. Ela joga a buceta pra bandido. Dá pra bandido. Ela joga no SWAT que é bandido. Ela joga a buceta pra bandido.